sorte, forte tu és. Forte tu és, é sorte, forte tu és. Tu és forte, forte. Tu és, é sorte. Milhões forte, e milhões és. Assim um dirão, cadeias da morte. Pensaste cair forte, ao chão, aleluia. Tu és forte, forte. Milhões forte, e milhões assim dirão, cadeias forte, da morte. Pensaste cair forte, ao chão. Do inimigo é chave.